foco, eu sou mais um. Vingadores, e na maloca eu sou mais um. Se chegar com respeito é zoeiro o tempo inteiro. Chegam dois do freestyle, a rima vem depois. Eu vou falar na humildade sobre respeito e pá. É pra quem tem de gu, amém, perdeu eu vou no trem. Tá tudo bem, tá tudo ok, agora eu sei que os caras nunca mudam, sempre na cara dura. Queimar no meio da rua, a polícia não atua. Bermuda, boné, você sabe de qual é. Se pintar uma viatura, tem flagrante e sai no pré. Juízo, maluco, te explico, é tiro. O mundo é um presídio e assim eu sobrevivo. Não desisto, eu acredito nos meus objetivos. Aqui eu tenho amigos verdadeiros e insisto na batalha, na luta, canalha, cai na bala. Homem que é homem, de pivete, não deixa falhas. Me orgulho da sua, é minha quebrada, é minha casa. Aqui eu descobri a fonte do proceder. Com os mais velhos eu aprendi a magia, o R.A.V. Prosseguimos na missão 2002, eu fui em vão. É Vingadores, a sigla V, Vingo V, vem na canção. Em forma de protesto, o papo aqui é sério. Minha rima não escorrega, o hip hop é o que interessa. Com o microfone eu faço a festa, represento a minha quebra. Maloca, eu sou mais um. Se chegar com respeito é zoeiro o tempo inteiro. Pra colar na quebrada tem que ter o tal respeito. Na maloca eu sou mais um. Só zoeiro o tempo inteiro e maloqueiro é maloqueiro. Na maloca eu sou mais um. Pra colar na quebrada tem que ter o tal respeito. Na maloca eu sou mais um. Só zoeiro o tempo inteiro e cola só os maloqueiros. Na maloca eu sou mais um. Chega, chega, um, dois, segue a rima que te abala. Eu sou sulista, também colei na barca. Aqui não tem conversa, se você deixa brecha. É cobrado com na testa e pros bandidos só tem festa. E segue o trem, assim não tenho dom. Fugir que tenho dom, sou e a vida prossegue. Eu só lamento pros tal dos embaleiros. Eu sei que nessa vida pra tudo tem um preço. Por isso adiante, o lado do seu próximo. Porque amanhã vai ser adiantado em dobra. Já falei, não me cansei, rimei, cantei. No freestyle eu me armei, vacilou é tiro pay. Artista verdadeiro é o rap brasileiro. De Brasília, Planaltina, que não canto por dinheiro. Se canta por amor, que tem um bom movimento. Foi o que me resgatou e me tirou desse tormento. Do crime, da rua, da mira da polícia. No setor sul desconvenção, tu se complica. Aqui ninguém quer rixa, aqui ninguém atira. Um, dois, bem baixinho, uma vingança é só na rima. Pra colar na quebrada tem que ter o tal respeito. Na maloca eu sou mais um. Só zoeiro o tempo inteiro e maloqueiro é maloqueiro. Na maloca eu sou mais um. Pra colar na quebrada tem que ter o tal respeito. Na maloca eu sou mais um. Só zoeiro o tempo inteiro e cola só os maloqueiros. Na maloca eu sou mais um. Na maloca eu sou mais um. Na maloca eu sou mais um. Na maloca eu sou mais um. Na maloca eu sou mais um. Vingadores, e na maloca eu sou mais um. Se chegar com respeito é zoeiro o tempo inteiro.